português do Brasil. Feira Livre. Oi, dona Hortência, como vai a senhora? Bem, obrigada, seu Antônio. E o senhor, como vai? Bem, obrigado. O que a senhora vai querer hoje? Vou levar 2 quilos de tomate. E banana, não vai levar? Banana nanica, banana ouro, prata, banana maçã. Me dê uma dúzia de banana prata, por favor. Mais alguma coisa? Não, obrigada, seu Antônio. Ainda tenho que comprar pão na padaria, doces e balas da confeitaria. Tenho que fazer supermercado. É muita coisa. Com certeza, dona Hortência.